Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Numa altura de redescoberta das canções de Fleetwood Mac, com o álbum de versões Just Tell Me That You Want Me, que junta bandas como MGMT, Tame Impala, Best Coast, Leaky Lee, Marianne Faithfull, Karen Elson, os Kills, Washed Out ou New Pornographers, a Radar aproveita e recupera um dos discos mais emblemáticos do grupo. Foi em 1979 que os Fleetwood Mac editaram o álbum Tusk, até então o registro mais ambicioso da sua carreira. É um disco duplo e sucede ao aclamado Rumours, que se tinha tornado num enorme sucesso comercial. Tusk revela uns Fleetwood Mac mais aventureiros e à procura de novas formas para contornar o êxito anterior. Mas em comparação com Rumours, Tusk foi um falhanço comercial e até sofreu críticas negativas. No entanto, e com o passar do tempo, o álbum de família desta semana tem sido mais acarinhado e até apontado como uma das grandes peças pop de finais dos anos 70. Tusk é, por isso, um produto do seu tempo. Só podia ter sido feito a seguir a um êxito tão grande como Rumours, ou seja, a banda recebeu um cheque em branco para fazer o que quisesse. E, de facto, fez, com o compositor Lindsey Buckingham a dominar completamente o rumo da banda e produção do registro com uma obsessiva atenção ao detalhe. E se Rumours revelava uma banda quase desfeita, Tusk é apontado muitas vezes quase como um disco a solo, dividido por 3 artistas. Lindsey Buckingham, que domina em mais de metade dos temas, e as cantoras e compositoras Stevie Nicks e Christine McVie. Mais de 30 anos depois, este disco crucial dos Fleetwood Mac passa na íntegra na Radar. Na próxima hora, as canções do duplo álbum e o percurso da banda naquele período particular de enorme sucesso comercial. Tusk começa com Over and Over, depois The Ledge e Think About Me, canção que recentemente conheceu uma versão por parte dos New Pornographers. Esta primeira sequência de músicas do álbum de família termina com Save Me a Place. Would família. I'll come running if you. A carreira dos Fleetwood Mac resume-se a três períodos distintos. Começamos pelo início da banda, sob a liderança do guitarrista Peter Green, e que convenceu o baterista Mick Fleetwood e o baixista John McVie a utilizar a conjugação dos seus últimos nomes para formar exatamente Fleetwood Mac. A banda surge em Inglaterra em 1967 e concentra-se principalmente em blues e rock, fruto das composições de Peter Green. Mas com o aproximar do fim da década de 60 e com o consumo excessivo de LSD por parte do guitarrista, Peter Green começou a ter problemas de saúde sérios e acabou por sair da banda no verão de 1970. O segundo período dos Fleetwood Mac é precisamente uma época de transição, já que o principal escritor de canções tinha abandonado o projeto. É nesta altura que Christine McVie se revela. Ela era casada com o baixista John McVie e tinha participado em quase todos os álbuns do grupo até então, mas nunca como elemento oficial. Mas como era peça crucial em estúdio, seja nas segundas vozes ou nos arranjos de teclas, ela passa a fazer parte dos Fleetwood Mac no verão de 1970. Este período, entre 70 e 75, foi particularmente complicado para a banda, especialmente pela saída e entrada de músicos. Por exemplo, em 1971, e em plena digressão, o guitarrista Jeremy Spencer saiu do quarto de hotel para ir comprar uma revista e nunca mais regressou à banda. Soube-se mais tarde que tinha entrado para um culto religioso. Nessa altura, Peter Green regressou aos Fleetwood Mac, mas só para ajudar a terminar a digressão. Outro momento deste período de transição, e que se tornou num dos mais bizarros da história do rock, prende-se com o facto do empresário da banda criar uns outros Fleetwood Mac, uns falsos Fleetwood Mac. Na sequência de uma turnê desastrosa por parte da banda, o manager Clifford Davis chega à conclusão que é ele que detém os direitos do nome Fleetwood Mac e, por isso, lança em digressão uma outra banda com o mesmo nome, mas com músicos diferentes. Os verdadeiros, liderados, claro, por Mick Fleetwood e John McVie, processaram o empresário e o caso arrastou-se durante algum tempo, impossibilitando a banda de gravar ou dar concertos. Finalmente, quando tudo se resolveu e os verdadeiros Fleetwood Mac voltaram ao ativo, também coincidiu com um período de maior prosperidade, e é a essa altura que vamos dar maior atenção no álbum de família de hoje. Para já, o regresso a Tusk de 1979. Vamos agora ouvir Sarah, pela voz de Stevie Nicks. Depois ouvimos What Makes You Think You're the One. Também Storms, que no novo álbum de tributo conhece versão por parte de Matt Sweeney e Bonnie Prince Billy. E para o final desta sequência fica That's All for Everyone, tema também revisto recentemente pelos Tame Impala. Fleetwood Mac em 1979. Said you give me life, but you never told me about the fire. Great love.

Em 1974, os Fleetwood Mac mudam-se para Los Angeles, na Califórnia, com o intuito de revitalizar a carreira, que, apesar dos muitos discos editados, tinha conhecido percalços a mais. É no estúdio de gravação, em preparação para um novo álbum, que Fleetwood e McVie conhecem uma canção da dupla Buckingham Nicks. Escutaram o tema Frozen Love, da dupla americana, e gostaram tanto que pediram aos engenheiros de estúdio, que estavam na altura a terminar as misturas do álbum de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, para conhecerem esta dupla. Fleetwood conheceu o cantor e guitarrista Lindsey Buckingham e pediu-lhe para se juntar ao grupo. Buckingham considerou a proposta e concordou, mas com uma condição: que a sua parceira e namorada, Stevie Nicks, também se juntasse aos Fleetwood Mac. E assim aconteceu. Em janeiro de 1975, surge o alinhamento clássico do grupo. Mick Fleetwood na bateria, John McVie no baixo, Lindsey Buckingham na guitarra e voz, Stevie Nicks na voz e Christine McVie nas teclas. Os dois novos elementos trouxeram algo que faltava à banda. Buckingham era um guitarrista completo e tinha uma grande noção de pop. Era capaz de escrever uma canção de sentido comercial, mas ao mesmo tempo desafiante e aventureira. Por outro lado, Stevie Nicks também era compositora e tinha uma voz algo rouca e repleta de sensualidade. Em palco, revelava todo o seu carisma numa mistura de rapariga hippie com rapariga cigana, com as suas longas vestes a demarcarem-se facilmente. E é com estes novos músicos que o grupo grava o disco homónimo Fleetwood Mac, que conheceu imediatamente grande aceitação por parte do público. Chegou a número 1 nos Estados Unidos e vendeu mais de 5 milhões de cópias e revelou singles como Landslide ou Rhiannon. Mas ao mesmo tempo que a banda conseguia finalmente chegar ao grande público, tanto tempo depois do início do projeto, as relações amorosas dentro do grupo pareciam estar a chegar ao fim e dessa forma ameaçavam mesmo a continuidade dos Fleetwood Mac. Mas os vários músicos alimentaram-se de todas as emoções que então surgiram e projetaram-nas para a música. Nasceu assim um dos melhores discos da história. Regresso ao álbum de família com Tusk, de 79, agora com Not That Funny, depois Sisters of the Moon, que recentemente conheceu a versão de Craig Wedren e Saint Vincent, depois segue-se Angel e That's Enough For Me, e ainda Brown Eyes, que conta surpreendentemente com a participação do guitarrista Peter Green. Estes são os Fleetwood Mac. Please, please.

Pouco depois da edição de Fleetwood Mac, álbum homónimo de 1975, a banda começou a ter outra vez problemas internos, mas desta vez relacionados com o fim de relações amorosas. John e Christine McVie divorciaram-se e pouco depois o romance entre Buckingham e Nix também chegou ao fim. Até o próprio Fleetwood entrou em processo de divórcio e com a pressão em fazer um bom disco digno de suceder a Fleetwood Mac, os músicos entraram em depressão, conjugada com um enorme consumo de drogas e álcool. Todas estas experiências emocionais e dolorosas e toda a tensão que os vários elementos viveram serviram de base às próximas canções, em que todos os músicos se abriram por completo, revelando ao mundo, através da música, estes momentos complicados. As canções viriam a integrar Rumours, que já passou pela radar, como álbum de família. O disco de 1977 afirmou-se como um dos maiores êxitos de sempre da música popular, vendendo até hoje mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo. Surgiram clássicos imediatos como Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop e Gold Dust Woman. Com Rumours nos primeiros lugares dos tops, a banda recebeu da editora um cheque em branco para fazer o que quisesse no álbum seguinte. Lindsey Buckingham conversou então com Mick Fleetwood e convenceu o baterista que o próximo disco devia ser mais experimental, ir a outros lugares. Nesta altura, já Buckingham andava influenciado pelo punk e pela new wave, géneros que tinham aberto novos horizontes à música popular. O guitarrista e vocalista decidiu então escrever uma série de canções em casa, sozinho, e mais tarde apresentá-las à banda. E é assim que nasce o conceito do duplo álbum que estamos hoje a ouvir. Regresso a Tusk, agora com Never Make Me Cry, pelo meio I Know I'm Not Wrong e Honey High, e a fechar esta sequência de quatro músicas, Beautiful Child. Go and do what you want. I know that you have. You know that I'll wait as long as it takes. You'll never make me. You'll never make me. You'll never make me cry. Now I may not mean everything, but I'm happy to have. beautiful child. Beautiful child. You are a beautiful child, and I am a fool once more. O vocalista e guitarrista Lindsey Buckingham estava a ter um papel determinante na carreira dos Fleetwood Mac, mas nada comparado com a sua liderança no álbum Tusk. Ele escreveu mais de metade das canções do disco e conduziu também a banda na produção muito detalhada do registro. Em estúdio, uns Fleetwood Mac ambiciosos criaram 20 músicas e dispersaram-nas por 2 LPs. O disco custou $1 milhão a fazer, na altura, o álbum mais caro da história da música. No entanto, a banda mal se falava nesta altura e por isso mesmo as músicas também são muito dispersas, apesar da liderança de Buckingham. Stevie Nicks também contribuiu com as suas músicas, assim como Christine McVie, e todas elas respiram, por isso, ambientes diferentes. Quando o disco saiu a 12 de outubro de 1979, a editora estava à espera de um novo sucesso mundial, mas não foi bem isso que aconteceu. O álbum vendeu 4 milhões de cópias, ou seja, longe de ser um fracasso total, mas em comparação com Rumours, foi isso mesmo que a editora considerou. As culpas caíram imediatamente sobre Buckingham, mas a banda criticou o facto da editora ter deixado as rádios americanas da RKO tocarem o álbum na íntegra poucos dias antes da edição física. Na altura, foram muitos os lares e as famílias que gravaram em cassete a emissão de rádio e, dessa forma, evitaram a compra do álbum. Junte-se a isto o facto de ser um disco duplo e, por isso mesmo, ser um pouco mais caro. De qualquer forma, os Fleetwood Mac fizeram-se à estrada numa digressão mundial que os levou a todo lado durante quase 2 anos. Foi durante esta turnê que a banda gravou o álbum Fleetwood Mac Live, editado no final de 1980. Apesar das críticas e do aparente desastre comercial, o grupo estava e continuava no topo do mundo. O alinhamento clássico dos músicos viria a gravar mais 2 álbuns, Mirage e Tango in the Night, o último disco a contar com Buckingham. Na Radar, fechamos a escuta integral de Tusk e também deste período muito particular na carreira dos Fleetwood Mac. Regressamos, por isso, a 1979 e para o final ficam 3 músicas, Walk a Thin Line, pelo meio a faixa título e com a participação de uma banda de parada da Universidade da Califórnia e gravada ao vivo no estádio Dodger, em Los Angeles. Depois de Tusk, o álbum de família termina com Never Forget. São os Fleetwood Mac em 1979.